Por momentos eu me lembro do meu tempo de menino e me perco em pensamentos a sonhar e me vejo num passado tão presente que ainda vive em minha mente sem que eu possa evitar. Nesse tempo meu mundo era encantado, eu não tinha quase nada com o que me preocupar. Os problemas em criança a gente esquece, mas depois que a gente cresce temos muitos pra enfrentar. Imagino a minha pipa lá no alto, meus amigos, minha bola, minha escola, meu peão. Gente grande e complicada, onde está minha fada? Meu tempo de criança era tão bom. Eu me lembro de você, Santa Teresa, minha rua e minha casa que hoje não existe mais, onde eu passei momentos de alegrias sem riquezas, mas havia muito amor e muita paz. Do bondinho que eu andava quase sempre e do Cristo tão presente lá do alto a me espiar. Eu me lembro da primeira madrugada, minha mãe ainda acordada, preocupada, me esperar. Imagino a minha pipa lá no alto, meus amigos, minha bola, minha escola, meu peão. Gente grande e complicada, onde está minha fada? Meu tempo de criança era tão bom. A minha Santa Teresa, eu nunca vou te esquecer. Sonhos de infância tão puros hoje me lembram você. Essas lembranças guardadas.